Não plantes buganvílias em lugares sombrios, que a sombra que persegues é a da árvore, e nunca há sombra que ensombra. Rega a planta abundantemente até que seja árvore, e as raízes estejam por fim bem fundas no teu coração. Quem diz buganvílias, diz outra coisa.